Já tá na hora, então bora vencer. Assim que tem que ser guerreiro pra poder fazer as coisas aqui acontecer. Vencendo Golias por dia, dormindo na cerâmica fria, nas águas geladas da pia. Eu lavo o rosto ao amanhecer, vou de cara limpa pra rua. Sobe o céu, se sento discreto, comendo quieto na selva de concreto e cimento, envolvendo-me aos poucos, lúcido em meio aos loucos, batendo e levando soco, caminhando contra o vento e rebando contra a maré, indo na fé e não na sorte. Que não me mata, me deixa forte. Eu sou um desafiante da morte, sobrevivendo, enfrentando o relento, o processo lento do movimento, que no momento sou movimento, trabalho de quem tem um suporte. Mas eu suporte não me importo, pelo contrário, eu me exporto. Transparência levando a mensagem, ultrapassando fronteiras e pontos, com palavras de vitória daquele que fez história, digno de toda a glória e que surgiu dentre os mortos. Essa é a hora da vitória, então vamos vencer, então vamos vencer. Essa é a hora da vitória, então vamos vencer, então vamos vencer. Eu não posso perder meu tempo, eu vou nessa, que a vida é curta, o relógio não para e tomara que essa ideia repercuta, que atravesse as muralhas e vença todas as batalhas. O sábio não deixa falhas, ouve não apenas escuta e propaga que nem praga toda a sua sabedoria. Do centro à periferia, com rap a reviria, que informa e transforma, infringe a norma que deforma. Molecada tá quebrada, que não tem a vida que queria. Quem diria que seria assim? Nem eu imaginava. Toda vez ainda me lembro do tempo que eu engraxava, que eu saía pra pedir, sonhando em ser MC. Mas agora estou aqui, pois encontrei o que procurava. Não foi fácil, nada, nada veio de mão beijada. Fiz por merecer cada oportunidade conquistada, com lágrimas e suor, lutando e dando o meu melhor. E nunca deixei de correr, ó, desde quando foi dada a minha largada. Essa e agora? É a hora da vitória, então vamos vencer, então vamos vencer. Essa é a hora da vitória, então vamos vencer, então vamos vencer. Então vamos vencer. Essa é a hora da vitória. Então vamos vencer. Então vamos vencer.